mais vou. Quem nem vem com perreco, quem treme nada além. As ruas pra responsa, quem quer alcança. É, tem que lutar, vamos lá. Essa eu vou ver, envolve logo meu nome. Sou zona sul, sou programado pra morrer. Sei que é comum levar alguns tombos. Vamos, nada como um bom rap no morro. Que louco, não vou deixar a tristeza subir pra cabeça. Tô nessas, vou comandando o som. Por onde eu passo, enfim, já sofri. Não desisti, na fé de Deus eu vou seguindo forte. Quem me conhece bem, sabe, só falo o que sei. Naquelas de quem sempre age. Cultura cresce assim, o compromisso diz. O rap fará mais requinte. Pedindo paz do pai pro povo. Não quero ver de novo quadrilhas rivais, armas de fogo. Maloca é favela, muitos querem ser dono dela. Ambos juntos a despreza. Ter um bom lar é mosca branca. Se marcar, vão dizer que você só sabe reclamar. Nada mudou por aqui, ganso, quintes é polvim. Salve-se, um passo em falso é o fim. Ninguém resolve teu problema. É óbvio que o sistema é cruel. Seu peso por erro é então, só pra valorizar nossa cultura. Ladrão, segura, irmão, é a pura visão. Um, dois, três, quatro. Chega como eu fiz e seja respeitado. Mas é a zica. Só pra valorizar nossa cultura. Ladrão, segura, irmão, é a pura visão. Um, dois, três, quatro. Chega como eu fiz e seja respeitado. Mas é assim, é por aí, bem assim, em time. Zona Sul, rap cresce, faz parte do time. Aqui no Brooklyn, sempre sou e vou ser infeliz. Me acostumei, só vou dormir depois de um do verdinho. Vai vendo o vizinho, Zé Polvinho, improvisando. Pra quê? Quem serve, sei que não dorme. Reage, não se esconde, está presente. Livre pra seguir, resistente, livre. Seja sempre humilde, devemos ser assim. A esquina é delirante, eu vi um homem que não dorme. Um cara que atira e some, meu lobisomem. Destrói até o fim, vacilou, pô, cantou pra subir. É o mundo cão, só decepção. Esta vida, favela, nossas opção. É só se ter malícia, talvez um desastre. O peso da maldade, não posso viajar nem se esquecer da realidade. Na calma, ligue o rádio, de casa então do carro. Em questão de tempo, o rap irá te envolver. Terá a atitude capaz de entender. Mas vale aquele homem que honre sua virtude. Senhor, tô sempre vivo no sapatinho, vou longe. Não preciso de capataz, dou meu sangue. Minha mãe se foi, meus filhos veio e cresceram no veneno. No morro do piolho, adeus Xambau, moreno. Nonô, buguinha as coisas, se tumultua. Você me fez lembrar, não posso marcar troca. Só vou pro arrebento, se for mesmo fita boa. Nossa, engana ainda vai, mas já isso é roça. Pela central de Santo Amaro, Brooklyn Sul. Crianças pedem pelos bairros de um por um e nunca esquece. Quando se cresce, tipo que o dengue me dizia. Ardente é de repente, é envolvente o clima. O rap no local é causa normal. Quem paga um pau, quem tumultua geral. O magistral firmou no rap. Meus pifete se diverte. Repara o jeito dele quando ouço um som do rap. Esquece, é bom. Tipo no canão, rap é o som, é jão. Domina as festas, treme o chão, diverte, dá dinheiro. Fazendo só cultura, semeando o som das ruas. Pode crer, é nós nativo e continua, continua, continua, continua, continua, continua. Ah, mas é a zica. Então, só pra valorizar nossa cultura. Ladrão, segura, irmão, é a pura visão. Um, dois, três, quatro. Chega como eu fiz e seja respeitado. Ah, mas é a zica. Só pra valorizar nossa cultura. Ladrão, segura, irmão, é a pura.